J, sangue no olho, no comando de MC, soldados do nosso povo. Povo sofrido, humilde, povo brasileiro, chega de promessas, ilusões, besteiras. Não precisamos ouvir um bando de calhordas, iludido, prometendo melhoras. Enquanto eles continuam mentindo, eu quero saber quem é que vai pagar por isso. Quem é que vai pagar por isso? Acham que matam a fome cheirando cola. Vivem no mundo vazio que não dá opção. O fliperama da cidade é a diversão. Homens, mulheres na vida desencontrados, desesperados nos bancos das praças sentados. Ao longo dia procurando um emprego foi em vão. Os endereços não correspondem ao jornal. Os seus filhos em casa sem escola estão. Uma das promessas foi mais educação. Revoltados perguntam pra querido quê? Olha essa vida entre viver ou morrer. O povo está à beira de um precipício. Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Fevereiro 95 é carnaval. Alegria para muitos, para outros tristeza total. Muita chuva, alagamento, desabamento. Pessoas soterradas morrendo. Enquanto muitos sambavam felizes na avenida. Fantasias, escola preferida. Outros tristes sambavam na ironia da vida. Dura realidade e não fantasia. Perdiam tudo que há muito tempo vinham construindo. Sinto muito, eu lamento. Seus barracos desabando, seus móveis se acabando. Os parentes com sorte, com vida escapando. A defesa civil decide tudo condenado. Estado, calamidade pública. Juntem tudo que puder, tudo vai desabar. Já avisei, saiam fora, tudo vai desabar. Essas pessoas ficaram sem seus benefícios, querendo saber quem é que vai pagar por isso. Quem é que vai pagar por isso?